catumbaculé. Repica no coro. Sai de sandália no maracatu. Tua saia toda da branca. Meu pai enfeita feito de bambu. Ponte, ponte, bom, ponte, bom. Ponte, ponte, bom, ponte, bom. E o povo se junta lá na Rua Nova pra ver Dona Santa no maracatu. Ponte, ponte, bom, ponte, bom. Ponte, ponte, bom, ponte, bom. E o povo se junta lá na Rua Nova pra ver Dona Santa no maracatu. Catumbaculé, catumbaculé.